Hola, soy yo, Mario. Bem-vindo a Orion Games. Sejam muito bem-vindos ao cast sobre a história de uma empresa muito importante no planeta dos videogames. Estamos falando daquela empresa rara, é isso mesmo? Estamos falando da Rare. E para apresentar a história da Rare, temos aqui conosco os historiadores Pascoal, General J, Mr. Bubbles, Hyde e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast de Metal Gear, vamos começar com ele, o nosso maior fã de Metal Gear, Homem Mal. O que diz a sua cartinha? Bom, minha cartinha aqui é do Fernando Moraes, ou do Dart Moraes, se você preferir. Dart Moraes, hein? Então, ele fala: olá, chapas da Orion, tudo certo? Aqui é o Fernando Moraes, andei sumido pelo fato de estar desempregado e sempre usava um cassino voltando do emprego. É esquisito escutar podcast em casa mesmo, eu confesso. Ele fala aqui: quanto ao Metal Gear Solid, foi um dos jogos que formou meu caráter, pois após jogar ele, fiquei me perguntando como alguém não tinha pensado em ação tática há tanto tempo. Tanto tempo não, né? Porque eu considero dos primórdios de quando era possível. Uhum. Mas tudo bem. Sei lá, cara. Eu acho muito engraçado, formou meu caráter, caramba. A gente comentou que o negócio era profundo. Tá indo além ainda do que eu imaginava, caramba. Então, ao contrário de muitos, eu peguei o jogo já sabendo do que se tratava. Tive Play 1 quando o Play 2 já estava bailando no mundo. Então me adaptei rápido. Fiz todos os finais e ainda zerei com o Smoking do Snake. A piada seria mais engraçada se ele fosse um espião nada discreto, né? Bom, tipo 007 Style, né? É, então, que de 007 ele não tem nada, né? É, tem nada. Ainda bem. Desde aquela época, eu já cultivava a ideologia de jogar alguns sempre na dificuldade normal e depois no hard, né? Descansei das trolladas do Easy e de alguns jogos do Super Nintendo. E quase perdi a sensibilidade deles na hora da tortura. Eu não cheguei nessa parte no console, no teclado. Olha, é fácil. Ele não é geração leite compeira, então. Então. Ovo maltinho. Achei muito bacana quando, um tempinho depois, encontrei o VR Missions para PlayStation e comprei assim que pude. É legal, legal mesmo. Cara, eu já fui viciado em VR Missions. Nossa, eu só jogava VR Missions. Estranho que eu gosto de quase tudo que o Kojima faz ou fez, pelo fato de eu ser um grande consumidor de cultura como livros e jogos cabeça. Sou um dos poucos que conheço que acredita que a intervenção, não sei se ele fez muita coisa, mas achei fascinante, dele no Lord of Shadow foi uma coisa boa, não faço ideia. Cara, ele supervisionou o Lord of Shadow. Alguns meses depois, com o PlayStation 2, peguei o Metal Gear 2, mas deixo as histórias para o respectivo cast. Bom, vou ficando por aqui, já que o e-mail ficou um pouco grande, mas foi escrito de coração. Um forte abraço para todos e até a próxima. Acabou o cast de Metal Gear, acabou o comentário. Ah, então, não, a gente entende. E-mail de Metal Gear é grande também, tão grande quanto os jogos. Então vamos lá, vamos emendar a próxima carta, antes que o Memal surte. O Memal não aguenta mais Metal Gear. Vamos lá. É a cartinha do Rafael Cândido, né? Ele começa: olá, meu nome é Rafael Cândido, tenho 23 anos, estou de Viçosa, Minas Gerais. O nome dessa cidade é Viçosa. Ainda tem pessoas viçosas. Já escuto o programa de vocês há alguns meses e considero o Orion Cast um dos melhores, se não o melhor podcast que já ouvi. Ó. Acho os casters bem carismáticos e acho bem legal os temas e as discussões dos programas. Indo lá, né, no cast. Com relação ao cast de MGS, tenho que dizer que sou fanático pela série e tenho o mesmo sentimento que o Ryu. Me divirto demais jogando Metal Gear Online e me diverte bem mais que Call of Duty. E, homem mal, acho que isso foi pra você, né? Mas ele fala que pena que Metal Gear Online acabe em junho. Mas queria fazer algumas pequenas correções e comentários sobre o programa. Vamos lá, correções são sempre bem-vindas, afinal a gente não é de aço, não lembra tudo. João disse que o Snake se surpreende quando DARPA Chief fala do Metal Gear, mas que Snake já sabia que existia um Metal Gear na base. Errado, pois em momento nenhum antes dessa cena, nem mesmo no briefing, é mencionado que há um Metal Gear em Shadow Moses. General J diz que no Metal Gear 1 se joga com Big Boss, mas nos dois jogos do MSX se joga com Solid Snake, e nas duas vezes ele derrota Big Boss, em Outer Heaven e em Zanzibar. Tanto que no 1, no começo, quem estava dando as ordens ao Snake era o próprio Big Boss. Homem Mal disse que teve dificuldades em achar a parede falsa para achar o Baker, pois quando batia na parede os guardas escutavam, mas antes da luta com o Ocelot não há inimigos nessa área, pelo menos não na versão Play 1. Mas depois do duelo com o Ocelot, aí sim tem inimigos na área. Caramba, ele tem a memória... fresquíssima, fresquíssima. É. Então, mas é que a gente também faz tempo que jogou, né? Dá pra sentir isso no cast, galera. Tem mais um modo de escapar da cela, que é... Oh, isso aqui é interessante, né? Ó, tem mais um modo de escapar da cela, que é sobrevivendo a 4 sessões de tortura e não escapar. Daí, quando Johnny for para o banheiro, Gray Fox destravará a porta com uma espada e não é cutscene. Né? Então deve acontecer no in-game. Ah, porta de estrava. Essa eu não conhecia, cara, essa daí. Quando Snake desce de rapel à torre de comunicação, não me lembro de ter guardas atirando. Tenho quase certeza que era só Liquid mesmo. Cara, você tem várias rajadas de tiro que passam pelo prédio e eu me lembro de ter guardas atirando lá embaixo. Né? Mas vou ter que jogar de novo, né? Chato. O elevador que Snake é atacado por guardas usando o traje stealth do Otacon é o elevador da torre de comunicação, no elevador de cargas do Raven. Snake também é atacado por guardas, mas sem stealth e com colete. O paraquedas de Liquid pode ser visto antes da batalha final com Wolf. É só encostar no canto direito logo quando você chega nessa área. Caramba, cara, isso eu não sabia. Tô quase jogando o game de novo. Pô, me dei na PSN esse jogo. Também dá pra enfrentar a Wolf usando Stinger e Nikita. É, isso eu sabia. Nikita tem que ser ferrado pra conseguir matar de Nikita, hein? É pilotando bala. Apesar de ser muito fácil... Ah, olha, ele fala que é fácil, cara. É que não sei como... Mas dá pra chegar com a Nikita lá, eu acho. E sem graça. O general falou de dar tiro na perna do Metal Gear Rex, mas nunca fiz isso e nunca vi. Acredito que ele confundiu com a luta contra Metal Gear Ray no Metal Gear Solid 2. Contra Psycho Mantis, se você tiver jogos da Konami salvos no memory card, tipo Silent Hill, ele comenta. Ah, isso é verdade, eu tinha Silent Hill e ele comentou mesmo. Só complementando o que o General J disse, Big Boss de Metal Gear 3, quando você usa a caixa e conversa com o Sig, Donald Anderson, ele fala que a caixa é confortável e tal. E também diz estar na caixa, que estar na caixa é como achar a verdadeira felicidade na vida. LOL, coloca aqui. O pessoal gosta da caixa Homem Mal. Rachei de rir quando o Homem Mal falou da roupa de Homem-Aranha do Gray Fox. Sou fã hardcore da série Metal Gear e terminei MGS1 dezenas de vezes. Cara, a gente notou. E em todas as dificuldades, por isso não pude deixar de comentar esses pequenos erros. Espero que ninguém fique chateado por isso. Não, não, a gente não fica chateado, cara. É ótimo que complementa. Porque por mais que a gente pesquise, cara, é aquilo. É um jogo que já tem, não sei, mais de 10 anos, cara. Então, às vezes não tá fresco na memória de todo mundo, a gente não tem a oportunidade de jogar, mas a gente quer fazer o cast, né? Mas foi só pra enriquecer o conteúdo, e enriqueceu. Bom, foi só o que eu lembrei enquanto escrevi a cartinha. Espero que leiam a minha cartinha no programa, está lido. Continuem com esse excelente trabalho. Temas que gostaria de ouvir: Metal Gear Solid 2, Metal Gear 3, Metal Gear 4, Tekken, Final Fantasy e jogos que meus pais assistirem eu jogar, que já foi comentado em um programa. Meus pais gostam de assistir, isso sou eu que falo, né? Tipo, meu pai pede pra eu jogar pra assistir. Então, sei lá, é um tema aí. Você acha que tem chance aí, Raid? Com certeza, com certeza. Beleza? Bacana. Então, quem sabe a gente faz o tema, mas os outros aqui estão tudo em pauta aqui. Vai sair. Rafael Cândido, muito obrigado pela cartinha, muito obrigado pelas observações e enriquecer o nosso cast aí com conteúdo. Isso é feito, vocês ajudam a gente a fazer. E aproveitando aí, já emendando Raid, que eu acabei de chamar. Temos recadinhos? É, fica só com os recadinhos mesmo, porque Metal Gear não entendo nada. Nada, né? Nada. Então, essa semana, né, teve uma mudança grande aí no site, foi do sistema de comentários, né? Agora a gente tá usando o Discuss. Então, quem tem conta no Facebook, Twitter, ou seja, todo mundo, né? Pode usar essas contas pra comentar no site, não precisa criar uma conta nova, né? Então fica tudo mais integrado, é mais rápido e vai aliviar um pouco o servidor também, deixando o site mais rápido, né? Uma melhoria aí que a gente colocou aí, vamos ver se fica melhor. Ficou estranho isso. E como é que vai ficar o sistema de pontuação lá? Então, o sistema de pontuação vai ser feito pelo descanso agora. Então, os Orion Points saem e entra o sistema próprio do descanso, né? Que tem um sistema de curtir lá, um sistema de pontos, aí vai entrar por isso. Mas vai demorar um tempo ainda até... até usar ele, até porque o sistema antigo também vai funcionar em paralelo, né? Todos os posts antigos vão continuar com o sistema antigo, só os novos vão entrar com o descanso. Mas esse do descanso é aquele que quanto mais pessoas curtem, mais pra cima o comentário fica, certo? Isso, é. Ah, tá. Tá bom. Esse mesmo. E é isso, né? Os recadinhos sempre. Curtam lá no Facebook, sigam no Twitter e espalhem a palavra. Ah, é? Tava esperando isso aí. Espalhem a palavra. Mas é isso, galera. Valeu pelas caixinhas e vamos para o assunto de hoje. Começando o assunto de hoje, vamos falar da história da Rare, ou da Rari, né, pra nós aqui, brazucas, né, foi uma empresa que fez aí games que acho que marcaram a vida de pessoas aqui que estão presentes, né, e foi uma empresa que começou no lado B, né, cara, ela começou num console chamado ZX Spectrum. Que nem era um console, né? Era um Tokusatsu. Era um Tokusatsu. Eu acho que é uma arma de matar monstro de Tokusatsu. Sim, cara, tem. Eu acho que era uma arma de jato. Aqueles minigames de feira, assim, que vinha com nome, tinha que jogar. Imagina esses jogos, um por letra do alfabeto, A, B, C. Aquele golpe final que você vai dar no monstro e o personagem fala, ZX Spectrum, pá! Aí, o monstro explode tudo e cai. Uma coisa desse assim. Desse naipe. Mas a Rare, né, ela foi criada pelos irmãos Tim e Chris Stamper, ou os irmãos Stamper. Ah, que bacana. Team designer, né? Ele era o designer da parada, ele era o artista, hein, Pascoal? Ó, o designer, né? É. E os caras movem o mundo, né? E o Chris era o programador, né? Então o designer era o que viajava e o programador é o que faz acontecer, né? Faz a viagem. Normalmente era assim. É. Aí ela foi criada. Não, eu lembro daquela piada do engenheiro e do arquiteto lá. Os caras faziam. O arquiteto que pensou lá que o MASP ia parar em cima. Ai, que lindo que vai ser aquele negócio vermelho, assim. Aí o engenheiro que tem que se virar, se lascar, saber como é que aquela porra vai parar em cima de quatro colunas. O arquiteto, o designer fala, ai, vai ser assim, não sei o quê. Agora, como é que essa porra vai parar em cima de quatro colunas? Programou do que se fez. Vira pro engenheiro aí, o cara que faz, cara. Então, acho que mais ou menos o designer e o programador é a mesma coisa. Ah, eu quero assim. Aí o programador, puta, cara, como é que eu vou fazer essa merda acontecer? Mas a parada é essa, né, mano? O cara quis fazer, agora... Tranco. É tipo lá naquela história do Mario Sunshine, né? Ah, eu quero que ele vá espirrando água. Não sei como vocês vão botar isso no jogo, mas se fode aí. Mas o que quer dizer que um bom designer sem bons programadores... Não é não nada. Existe, não é nada também. Que nem um cérebro sem um corpo. Né? Sem um corpo. A empresa, né, do designer Tim, do programador Chris, ela foi fundada em 1982, né? Nessa época o nome era Ashby. Ashby? Olha, Ashby Computers and Graphics Limitada. Não era SA, hein? É limitada. Antes eles trabalhavam programando jogos para arcade. Acho então, que nessa época muitos designers, caras que acabaram virando designers de jogos, eles trabalhavam para arcade, né? Ah, sim. Não tinha ainda, não tinha tanto console estabelecido, né, cara? Acho que em 82 eu acho que o Atari tava meio quebrado, não tava não? Na verdade, o Atari ele nunca foi um negócio assim super bombástico, assim. O que tornou o console caseiro uma coisa popular foi o NES, né, na verdade. É. O Atari ainda era meio que aquela coisa, vamos jogar e tal, era pouca gente que tinha. Ah, mas não, ele vendeu bastante, sim. Aqui no Brasil, não, só vendeu. Cara, o Atari vendeu muito, cara. Não, mas o Atari, vocês estão falando de mercado brasileiro, né? Vocês vêem no internacional, assim, não é aquela coisa. Não, ele estourou não, lá Atari fora. Estourou no, lá fora estourou, e cara, ele estourou tanto que deu o crash lá, né, de 80. Crash, cara. Mas isso também é assunto pra outro. A gente já até falou demais de Atari no cast de Atari. Falado no cast de Atari, do inimigo terrível. O inimigo terrível, Pascoal. Você nunca teve um inimigo terrível? Ah, já tive vários, né? Mas... Ah, beleza. Então vamos lá. Então eles trabalharam com a plataforma ZX Spectrum, né? E o primeiro jogo foi um jogo chamado Jetpack. né? Foi lançado em 83 e nessa época eles mudaram o nome para Ultimate Play the Game. Então era um jogo de tiro que tinha um astronauta que tinha que juntar pecinhas da nave. E é um jogo que, cara, ele vendeu bacana, ele vendeu 300 mil cópias na época. Foi uma venda legal para a década de 80 aí, né? Estamos falando legalzinho até. É, então, e foi grana suficiente aí pra eles reinvestirem em novas produções, né? Nossa, mas sabe o que eu acho impressionante? 300 mil? Existem 300 mil pessoas que tinham esse ZX Spectrum, né? E olha que esse... Não é? E olha que esse computador, ele fazia sucesso mais na Inglaterra mesmo, né? Que eles são de lá, né? Eles são ingleses. Achei que eles, devia estar naqueles buracos lá do Iugoslávia, esses negócios assim, porque... Eu acho que cada dono do ZX Spectrum aí comprou dois, né? Porque... É tipo que nem o Mario World no Super Nintendo, né? Meu? É. Então você já vinha com videogame já. Ah, é, com certeza. E, bom, aí teve um belo sucesso, né? Com esse sucesso de 300 mil cópias, eles lançaram outros jogos. Um desses jogos era Night Lore, foi lançado em 84 e foi um jogo com visão isométrica, aquela visão que é meio de ladinho e de ciminha. Em que ano foi 84. Nossa, foi primeiro que o Zelda, então. Foi um dos primeiros jogos a lançar essa visão isométrica. Porque o que eu tinha como um relato, assim, que o Zelda era o primeiro jogo a usar esse tipo de... Não, não foi não, cara. Não foi, mas foi o primeiro a usar muito bem. Antes, aí é outra história. Não, Final Fantasy veio depois do Zelda. Veio depois, Sean. É, então. Depois. Inclusive copiou o Zelda, né? Vocês podem ter percebido. Eu dei a parada lá, mas tudo bem. Cara, vários jogos copiaram o Zelda, cara. Isso é normal, cara. O Zelda foi precursor de várias coisas. Então. Em várias plataformas. Em várias gerações. Skyrim copiou o Zelda. Isso aí sem dúvida, cara. Sem dúvida. Mó chupão. Mó mentiroso. Cara, Skyrim copiou um monte de coisa, mas esquece. Mó imitão. Ah, mas você sabe que voltando a esse ZX, sei lá o que vocês falaram aí, Spectrum. Spectrum é a primeira vez que eu ouço falar disso daí, velho. Também. Nunca nem tinha ouvido falar dessa porra. Ah, trabalho de historiador de quem faz falta aqui, cara. Tá vendo? Olha, um Games trazendo, tá vendo, lição de vida, pô. Cara. Passando aí essa plataforma, né, aí veio pra uma plataforma que era um pouquinho mais conhecida, uma plataforma chamada Nintendinho. É. É, já ouviram falar já? Eu já ouvi falar, né? Então é. Eu ouvi falar há pouco tempo, porque na época era Phantom System. Aqui no Brasil era, né? Bom. E aí tem bastante coisa aqui pra falar, né? Ó, com o sucesso dos lançamentos nessa época, eles já eram uma das maiores desenvolvedoras de jogos do Reino Unido, sim, a Terra da Rainha. Mas algo tocou o coraçãozinho dos irmãos Stamper quando eles colocaram as mãos em um sistema chamado Famicom. Então os caras já tinham ganhado uma grana legal lá no, na época do Spectrum, né? Mas eles estavam limitados ali, é só o Reino Unido, né? Eles queriam mais, né? Eles não faziam turnê mundial ainda. Eles queriam mais. Só faziam shows regionais, né? Então eles tiveram contato com uma parada chamada Famicom, né? Então eles viram que aquilo era o futuro e decidiram largar os ZX Spectrum, né, e se dedicar ao Famicom, mesmo estando bem estabelecidos, assim, ganhando uma grana legal com os ZX Spectrum. Então eles acharam o Famicom a menininha mais bonitinha, cara, pelo jeito mais bacana. E esse era um negócio arriscado pra eles, né? Porque eles já estavam, assim, bem estabelecidos no mercado, né? Já eram das maiores e abandonaram tudo pra fazer pro Nintendinho, né? Tipo. Eles fizeram isso várias vezes na carreira deles, né? Já foi a primeira vez que eles arriscaram já. Não, e tá documentado aqui, ó. E tem mais um outra coisa curiosa, que o problema é que eles não tinham kit de desenvolvimento do Nintendinho. Ou qualquer documentação. Mesmo assim, os caras começaram a programar o hardware por conta própria. Olha o nível de fodeza dos caras. Não, isso eu acho uma coisa foda, porque sabe os caras o que eu acho, invadiram... Lendo isso aqui, Pascoal, vou ter que te interromper. Sabe o que eu acho? Porque o programador era melhor que o designer. Aqui era, cara, nessa parte aí. Balls of Steel, hein? Balls of Steel, hein? Esse jogo Balls of Steel é muito bom. Mas Não, mas então, eu acho uma coisa muito, muito legal, assim, da carreira deles, é que eles literalmente pegaram um NES, desmontaram e descobriram como funcionava pra poder desenvolver pro hardware dele. É mais ou menos como faz a Microsoft hoje, mas... Também. Como ela sempre fez, né? É. Mas assim, isso é uma jogada que pouquíssimas pessoas, acho que talvez ninguém fora eles fizeram, assim, e pelo menos com o videogame, e é uma das guinadas da carreira deles, né? Se não maior, talvez. Primeiro eles terem a sacada de ver que o Nintendinho era o que ia ser o futuro do videogame, né? Porque até então só bombava no Japão, né, o NES. Ele não tinha tanta expressividade. Isso foi antes do Mario ainda, né? Foi antes do Mario. Foi no lançamento do Nintendinho, né? Uhum. Não, os caras foram visionários e arriscaram num bagulho. Eles foi visionário, cara. Pra tomar essa decisão tem que ser visionário. É, tinha nem um encanador ainda, o cara já falava, pô, isso aí, esse console aqui tem futuro, entendeu? Vou acreditar nessa parada. Uhum. E aí, né, por conta disso, como eles iam programar pra Nintendinho, né, eles criaram uma subdivisão da empresa até o momento chamada Ultimate Play the Game, e essa divisão era chamada de quê? Rare. Por quê? Então, por que Rare? É, tem uma explicação do nome? Boa pergunta, eu também não sei. Não botou na pauta. Talvez porque seria uma tarefa muito difícil que eles estavam fazendo, né, que essa divisão que ele fez foi pra programar o Nintendinho, né. Mas como funciona. Rare parece uma sigla também de alguma coisa, não parece? É, parece, mas eu não sei, até eu não sei o que significa. É, então, mas eu acho o nome bonito. Acho quem pesquisar, bota aí nas cartinhas. É, complete aí nas cartinhas. Quem souber, quem foi dessa época, ou quem, sei lá, se vocês iam trampar, pegava busão com os caras aí, e os caras soltaram porque fizeram isso, por favor, falem pra gente. É, e, bom, aí os caras começaram a trampar no hardware do Nintendinho, né, fizeram maior engenharia reversa, criaram o tech demo, né, e aí os caras resolveram bater na porta da Nintendo e falar, a gente fez isso daqui. Né, foram mostrar pra Nintendo o que eles tinham feito. Né. Aí os executivos da Nintendo, eles ficaram assim, embasbacados, de queixo caído. Né, e aí eles decidiram disponibilizar um orçamento, também conhecido como grana, né, pros caras fazerem o que os caras quiserem. Meu, os caras deviam ser muito foda, porque pros caras convencer a Nintendo, empresa super tradicional, né, super conservadora, japonesa, sendo inglês, sendo ocidental, você convencer um oriental a meter orçamento pra fazer o que quiser, cara. Não, os caras chegaram lá com os tech demo dele, eram mais interessantes do que alguns jogos que estavam sendo lançados por Nintendinho, né? Não, e sem contar que eles roubaram a Nintendo. Tipo, é a mesma coisa que você roubar um cara, chegar na casa dele e falar, eu roubei seu bagulho, eu fiz isso. Mas eu melhorei. Mas eu melhorei também. É, eles pensaram, pô, se esses caras fizeram isso sem nenhuma documentação, sem nada, né? Tipo, se a gente der um incentivo pra eles, dinheiro, e é o que eles podem fazer, né? Não, os caras vão na lua. Eles tiveram sorte com isso, né? Porque a Nintendo normalmente não é assim, né? O John Carmack mesmo lá, ele fez uma versão do Mario e eles tentaram processar ele, né? Então, mas é que tá, a Nintendo é assim com as franquias dela, né? Os caras estavam sendo criativos, né? Seria um desperdício, tipo, prender os caras ou qualquer coisa do gênero, sendo que você tava vendo que os caras eram muito produtivos, né? Então eles com certeza incentivaram e... Ah, cara, eu acho que eles estavam começando ainda, não tinha um encanador ainda, viram uma luzinha lá no carinha, o cara fez uma coisa maneira aí, pô, vamos dar um dinheiro aí pra esses caras. Você falou zoando, mas até que tem a ver também, porque, por exemplo... Não, então, mas eu falando sério. Eles ainda não tinham realmente o Mario, não sabiam, tipo, pra onde correr, e foi uma alternativa de franquias também, né, a serem criadas, assim. Porque já que não tinha o Mario ali pra... O cara tava começando, ainda não tinha o Mario, não tinha dado o boom do Mario, pô, apostaram em alguém, né? Apostaram nos caras. Apostaram certo. Ah, os caras apostaram bem. E olha só, né, tipo, eles fizeram... Com essa grana que a Nintendo botou na mão dos caras, né? Os caras fizeram uma bagatela de 44 jogos pra Nintendinho e Game Boy. Cara, 44 jogos naquela época que nego programava em Assembler, velho. Hoje tem empresa que lança 2-3 jogos da geração e fica chorando. É que também naquela época, tipo, se eu botava 3-4 caras, dava pra fazer um jogo, né? Não, dava pra fazer, mas o grau de dificuldade pra esses caras fazerem era... Velocidade pro cara ter a ideia do jogo e o outro programar. É, tipo, então, rapidão, mas esses jogos, cara, que eles faziam nessa época não eram, tipo, masterpieces, né? Não, sim, mas, pô... Não, mas tinha uma... Tudo bem, mas pra época era tenso também, né? É, mas só a quantidade já em si então, já... O que eu acho que foi difícil, assim, deve ter sido criar a ideia desses jogos mesmo, né? Porque não tinha nada, você assim, não tinha base, né? Não existia jogo de plataforma. Tinha referência, né? É, não tinha jogo, referência. Assim. Então, eles... As mais referências eram os clássicos do Atari, só isso. Que era tudo jogo espacial, né? O pessoal aí quiser ir no Wikipedia, procurar da Rare na Wikipedia, tem lá a lista de todos os jogos que eles fizeram. Aí você vai ver lá, os jogos de Nintendo tem muito, muito jogo. Mesmo. É, assim, nem tem página pra explicar eles, acho que quase ninguém jogou. Não, mas tem um que todo, acho que boa parte das pessoas aqui jogaram, né? Chamado Battletoads. Ah, esse aí... Nossa, cara, é sensacional, mano. Cara, vocês passaram muita raiva no Space Tunnel. Conta aí a experiência que vocês tiveram com esse jogo, cara. Que eu achei muito foda quando eu emprestava o meu Contra pra um camarada e pegava o Battletoads dele, cara. Mas eu nunca consegui terminar, porque esse jogo é muito difícil. É difícil pra caramba, cara. Assim, o que eu acho legal nesse jogo é que, por exemplo, eu vim jogar isso e vários outros jogos na época, já existia o Super Nintendo já, né? Quando eu comecei a jogar Nintendinho e tal. E, assim, o Battletoads era um dos poucos jogos do NES que ele se aproximava dos jogos do Super. Tipo, você via assim, você fala, caramba, parece um jogo de Super Nintendo, assim, você jogando. Uhum. E era uma emoção. Esse, um que eu achava muito louco também era o Kirby, né? E, tipo... Era, sabe, a qualidade gráfica, ele tinha até era bonito mesmo. Alguns efeitos de parallax também, algumas fases. Era um negócio de outro mundo, meu. Você via Battletoads. É lógico que eu morria de raiva, né? Porque era muito treta o jogo, mas assim, em termos de jogo, era muito da hora. Era jogo hardcore mesmo pra quem jogava naquela época, assim. Cara, eu achava muito louco, assim, você. O pé do cara ficar grandão pra dar a última nossa, solada de bota no outro. Tem umas coisas muito engraçadas. Aquele bagulho de você, quando você chegava. Na primeira fase que você ia enfrentar aquele chefe, que ele dava o tiro, ficava aquela bolinha, você tinha que tacar no vidro do robô. Eu achava uma viagem, cara, aquilo. Aquela parte que você descia no Space Tunnel, você tava descendo pro Space Tunnel no Cipó, cara. E a música, a trilha sonora daquele jogo, cara, era uma coisa do outro planeta, cara. Não, sem contar que ele tinha uma série de mecânicas que não, assim, você não via com frequência ou talvez nem existissem em outros jogos na época, assim, né? Essas coisas de chefe, de outras coisas, e essa questão musical que você falou também é uma coisa que a Rare sempre foi bem evidente, assim, né? Não... Até nos jogos Donkey Kong, no GoldenEye, assim, tem uma trilha sonora muito foda e muito marcante também. Eu não lembro se o Double Dragon já tinha saído nessa época, eu acho que já, né? Então, mas já, o Double Dragon não era da Rare. Na realidade, não, sim, não jogo, era. Só tô falando que... Foi depois. O Battletoads... Não, eu tô falando que o Battletoads, eu não sei se tinha saído o Double Dragon antes pra eles terem referência pra fazer, entendeu? Não, o Double Dragon é mais velho que o Battletoads. Ah, então. Mas é uma referência boa, só que mesmo assim os caras fizeram um negócio diferente. Superado. É tipo aquela... A brainstorm das Tartarugas Mutantes Ninja, tá ligado? É. O cara tentar um sapo mutante com aqueles escuros, sai dando... Aumenta a mão pra dar soco. Cara, outra coisa também que eu não sei, mas o Battletoads é uma criação deles? É um jogo original deles. É. E assim, estranho, assim, né? Original, né? É baseado nas Tartarugas Ninja, lógico. Não, com certeza. Mas assim, eles poderiam ter dado continuidade, porque você jogando Battletoads, a referência das Tartarugas Ninjas não é de imediato, assim. Não é um jogo assim que você bate o olho e você fala, putz, é Tartarugas Ninja. Ele tinha uma coisa dele, assim, particular. E assim, eu não vi Battletoads no Super, não sei se tinha, acho que tinha. Tinha Super Battletoads, cara. Mas assim, não deu continuidade, né? Tipo, eles poderiam ter feito pro 64, sei lá. É. Tinha Super Battletoads, Battletoads e Double Dragon. Tinha um jogo aqui que eu nunca ouvi falar que era Battletoads em Ragnarok World. Nossa. Ragnarok? Eu ouvi isso. É que existia Battletoads Battlemaniacs. Né? O quê? Não era Battletoads Battlemaniacs? Esse aí também tinha, só que era em Ragnarok World, não sei. Tá no Wikipedia assim. Que viagem, cara, porque eu lembro disso daí. Eu lembro que Battletoads Super Battletoads eu cheguei a jogar no Super NES. Battletoads e Double Dragon era uma viagem sem tamanho, era um jogaço, cara. Mas sabe o que acontece, Pascoal? Eles acho que não continuaram o Battletoads em questão, porque eles também foram tendo outras ideias. A gente vai falar aí. Vai falar delas mais pra frente. Ah, mas eu ainda achava melhor fazer um Battletoads do que aquele Jet Force Gemini, assim, tipo. Então, e nessa época eles ainda faziam jogos pra Mega Drive também, né? Fazia tanto pro Super quanto pro Mega também. Pô, cara, já eram digamos assim, era multiplataforma, né? Os caras atendiam várias plataformas. Mas, né, eles fizeram um baita sucesso com isso aí. E só que aí, até que chegou, né, nesse ponto, a Rare resolveu focar, no caso... Né? Ela tinha muito jogo, né? E não tinha alguns de qualidade. Então ela resolveu aí, acho que inverter as coisas, né? Vamos focar na qualidade e não na quantidade. E foi muito bem sucedida nisso. Veio a geração do Super Nintendo, né, que aí depois dela ter feito, a gente falou lá, 44 jogos, né, pro Nintendinho, né, eles resolveram que eles queriam fazer uma coisa diferente, né, quando chegou a geração do Super NES. Então eles pegaram aí e gastaram uma grana nos computadores de um fabricante na época, né, chamado, uma tecnologia chamada Silicon Graphics, né, capaz de gerar, assim, gráficos 3D. É, então eles podiam gerar gráficos assim, em perspectiva tridimensional. Você vê que eles eram bastante entusiastas de tecnologia, né? Sim, eles eram funcionários. Os caras falavam, pô, meu, isso aqui é da hora. Isso foi em que ano? Isso já foi mais ou menos no, quando tava prestes a lançar o... Hillary Schenck. Super Nintendo? O Super Nintendo, acho que foi... 89 e 90? Não, é 90 mais ou menos. 90, 90. É. Eu acho que por volta de... Isso saiu em 90, 91, junto com o Super Nintendo. Mas eles já deveriam estar investindo nisso desde 88, por aí, assim. Então, dessa, de 84, 85 lá, quando saiu o NES, até 90 mais ou menos, eles ficaram lançando esses jogos, esses monte de jogos que a gente comentou, né? Bastante jogo pra Nintendinho. E aí, quando saiu o Super Nintendo, eles decidiram focar mais na... em fazer jogos diferentes, né? Tentar fazer uma coisa diferente com mais qualidade do que quantidade. Então, eles estavam fazendo 3D em 90. Olha, mais ou menos nessa época. Porque o primeiro Donkey Kong saiu em que época? 91, acho. Não, 94. 93. É. Não, 94. 94. É. Então, mais ou menos, no começo dos anos 90, eles já estavam brincando com 3D. É. O Killer Instinct tinha de 94 também? 95, né? 95, 96. É um pouquinho depois, porque o Killer Instinct já começaram a falar do Ultra 64. Ah, sim, sim. É. Bom, então, bom, os caras compraram, né, essas máquinas, né? Como o NES não tinha capacidade de renderizar os gráficos em tempo real, eles resolveram tirar os sprites das animações, né? E aí o resultado vocês conhecem, né? Tipo assim, animação sprite baseada em animação 3D. É. Eles mostraram lá, foram lá pra Nintendo e falaram: olha, isso aqui, ó, o que vocês acharam? Né? E eles acharam que tava, digamos assim, quando eles mostraram o resultado pros caras da Nintendo, eles achavam que eles estavam escondendo um computador debaixo da mesa. Com essa, a Nintendo resolveu comprar 49% dos das ações da Rare, né? E aí passou a ter exclusividade dos jogos da Rare. Então, com a aquisição de parte da empresa pela Nintendo, a empresa passou a se chamar Rareware. Pior do que Rare, né? É mais... Ah, cara, eu acho mais louco. Não, assim, é o mais difícil de falar ainda, porque Rare já é... Rareware, né? Falar direito. Mas você vê que esses... Imagina os caras mostrando o jogo, um demo para os caras, pros executivos, né? Falando, ó, isso aqui tá rodando no Super Nintendo. Os caras falam, meu, isso não é Super Nintendo, vocês estão me enganando, né? Mas, cara, o que vocês, tipo, meu, a gente já falou de Donkey Kong aqui, mas vale... Vale lembrar. É. Então, a Nintendo, por causa disso aí, ela disponibilizou que eles escolhessem uma franquia lá da antiga deles pra eles poderem fazer um jogo assim, né? Aí eles escolheram o Donkey Kong. Aí saiu o Donkey Kong Country. Vai saber por que também, né? E tem um negócio bem... É. Os caras não é nada bobo, né, cara? Mas também é o seguinte, tem que ter coragem. É. Pra pegar a franquia. Tudo bem que Donkey Kong, na época que eles escolheram, acho que não era o que é hoje. Não era nada, né? Seria hoje, não era nada. Era, assim, a franquia mais mediana. Não, cara, na verdade, fizeram nem era franquia uma franquia, praticamente, né? Cara. Porque, tipo, aquele Donkey Kong lá que o Miyamoto fez o primeiro, cara, não é... Não, ele era, tipo, uma franquia assim, ele teve 3 jogos pro NES e eles venderam bem, né? Ele foi um dos jogos que fez o NES vender, né? O primeiro arcade do Miyamoto. É, mas eu digo assim... Mas eles reformularam Kong, tudo. É, cara, lembrando do Donkey Kong, entendeu? Não, mas o que eu falo é que, assim, por exemplo, Donkey Kong, enquanto o jogo, ele era uma franquia boa e tudo mais, mas ele era uma franquia boa porque, na verdade, ele era um jogo do Mario. Ele só levava o nome de Donkey Kong, né? Ele era o inimigo e tal. O Donkey Kong em si não era o que fazia o Donkey Kong vender, entendeu? Agora, no caso aí o Mario se sobressaiu e tal, e foi fazendo mais sucesso e tudo mais, eles tinham o Super Mario. Aí sim, criar uma franquia Donkey Kong somente, aí foi um diferencial muito grande também. E o Donkey Kong da Rare é completamente diferente do Donkey Kong do Miyamoto, né? É, não tem nada a ver, né? Tipo assim, nesse caso o crédito não é dele. É verdade. E tem um negócio legal também, que, tipo, na época eu não tinha Super Nintendo, eu jogava na casa de amigo, mas o primeiro contato que eu tive com Donkey Kong realmente foi no Game Boy, aquele tijolão, né? O primeiro Game Boy da Nintendo. E foi com Donkey Kong Land, que era uma versão que saiu pro Game Boy. E no Game Boy eles conseguiam fazer aquele gráfico meio... um pouco mais real, perto do 3D, cara. Só que em preto e branco. É. Eu, tipo, furei esse jogo no Game Boy. Tem até hoje aqui o cartucho aqui guardado. Cara, muito louco. Esse você viu o cartucho e vê até hoje, né, cara? É, vejo até hoje. Posso até botar uma foto aí no post. Mas assim, a gente tá falando muito do conteúdo gráfico de estudo, mas assim, vale lembrar que eles não eram... Muitas empresas na época tentaram fazer a mesma coisa. Fazer um gráfico mó fodão e tal, e era um jogo fraco. No caso do Donkey Kong... Ô, louco! Mais. Ô, louco! Olha o Banhammer coçando. Eu acho não, mas é assim. Eu tô dedo no Banhammer. Tirando aqueles os Sonics tradicionais, o 1 e o 2, tinha umas versões do Sonic que era renderizado e tudo mais, que era um jogo fraco pra caramba. Era tipo um jogo que você não aguentava jogar 15 minutos. Na verdade, agora, o jogo que eu lembro era o Knuckles, aquele jogo do Knuckles que é uma bosta. Como é que você deixa assim? Eu tô falando do Sonic 3D e umas outras tentativas. Então, foi Sonic 3D Blast, né, no final. Jota, pode ter. Então, o pessoal tá folgado. O pessoal tá folgado aqui, né? Não, o Raid, pra você não ficar sem cara, eu acho o Sonic melhor que o Mario, tá? E o Pascoal agora vai me banir. Não, eu respeito sua opinião, embora você perdeu minha amizade agora. Não, o Jota, os caras não tem respeito com os dentes, não, cara. Não tem medo, não, velho. Não, mas assim. É, falando sério mesmo, assim, porque não, o Donkey Kong, ele assim, só, assim, revitalizando o mérito da Rare, assim, porque eles criaram um jogo muito bom. O Donkey Kong, se ele tivesse o gráfico do Mario World, ele seria um jogo muito bom, entendeu? Ele não era bom porque ele tinha um puta gráfico 3D, assim, mas lógico que contribuiu muito até pra ele sobressair sobre o Mario na época, assim. É, contribuiu pro feeling e tudo mais, né, tanto a trilha sonora quanto os gráficos. Eu lembro parece até que... uma pintura. Também, né? O cenário era fantástico. E eu já contei essa história aqui, mas vale lembrar também que eu lembro que a primeira vez que eu vi um Super Nintendo foi eu tava na casa de um primo meu jogando um Mega Drive, mó velho lá, e aí Master System, nem lembro. E aí um primo mais velho meu chegou com uma caixa de um Super Nintendo que era de um amigo dele, e ele trouxe aquilo pra casa e, tipo, na capa tinha o Donkey Kong, assim, na capa do... Já era um Super Nintendo mais recente que já tinha o DK na capa, né? E aí eu vi aquilo, e na época você não sabia nem explicar, você não sabia que era 3D, pra mim era um desenho que parecia de verdade, assim, você não sabia nem falar que era aquilo, né, e eu lembro que a gente achou muito foda, com certeza a gente ligou o videogame pra jogar, e foi a primeira impressão que eu tive do Super Nintendo, assim, foi muito benéfica, né, assim, foi impressionante mesmo. Começou logo com o melhor, né? É, então. É, na verdade, acho que eu já tinha jogado o Mario World antes, mas, assim, foi um impacto muito grande ver o Donkey Kong. Cara, pra mim... Comparado com o Mario World, a diferença é gigantesca. É enorme, cara. Eu nem gosto tanto do Mario World até hoje, mas o Donkey Kong pra mim era o jogo do Super Nintendo. É, Donkey Kong a gente já mencionou antes. Pra vocês terem ideia, ele vendeu 9 milhões de unidades em todo o mundo, sendo o segundo jogo mais vendido da história do Super NES. Perdeu pro Mario World só, né? É, só perdeu pro Mario World, né? É. E os jogos sucessores, né, eles foram tão bem recebidos, que até o Deus, né, Miyamoto, né, recebeu a pressão do chefe pra fazer jogo parecido com o da Rare. Olha o que a Rare conseguiu, cara. Aí os caras deviam estar se achando aí da cocada. Toma essa, minha moto. E eram, né? E eram mesmo, né? Não, mas é foda, eu só acho assim, que eu sou muito fã do Miyamoto pelo tempo que ele é muito foda, entendeu? Ele é mais de 25 anos, ele é muito foda. E os caras foram bons realmente nessa época, fizeram muita coisa, mas assim, teve o diferencial, sei lá, né, acabaram se perdendo com o tempo. É, então, mas aí com esse sucesso todo, né, que pressionou até o Miyamoto, fez até o Miyamoto aí... pular, né? Imagina a expressão pular dele na hora. É. Não, cara, eu acho que ele não ficou chocado. Não, não, acho que ele é muito humilde, cara. Não, sim, eu não acredito que ele tenha ficado bolado, mas deve ter sido engraçado, sabe? O cara que fez as franquias mais fodas, assim, da empresa e, pô, você tem que fazer mais trabalho, igual os caras estão fazendo aí. É. Acho que foi a primeira vez que ele teve que sair da zona de conforto, né? Ele devia dar falado, pô, eu sou tão foda, aí de repente o cara começou a apertar no calo dele e falou, cara, eu tinha trabalho. Um jogo que um personagem que ele tinha feito antes, né? É. Que é louco. É. Incrível. Bom, e com esse sucesso, os caras de fazer modelo renderizado em 3D e transformar o sprite, né, usar como sprite em 2D, que o hardware da época não conseguia rodar, eles lançaram um outro jogo pra máquina, né, pra arcade, tinha gráfico de bar, né, na época, chamado Killer Instinct, que foi um pouquinho antes do primeiro Donkey Kong. Cara, eu lembro de pegar busão e ir pro centro pra ver essa máquina rodando, pra assistir, cara, do pessoal falando no bairro. Engraçado que ele teve um port pra Super Nintendo depois, né? E eu só cheguei a jogar só o port, não joguei o original. Eu também não joguei época eu não sabia que ele era tão pior do que o original. Assim. Depois eu peguei o original, É triste, é ridículo, né? Ah, cara, na época eu, tipo, joguei esse jogo no Super Nintendo e não sabia que o nome era aquele Instinct, que eu tava até contando aí antes do cast, que eu chamava de joguinho da fita preta, porque eu ia na casa de um camarada jogar aqui e não tinha fotinha do jogo na frente do cartucho. Aí era uma fita preta, a gente chamava de jogo da fita preta, botava, não prestava nem atenção no título e dane-se, só começava a jogar. Então, mas o Killer Instinct, ele também foi bem recebido pela crítica, né? Todo mundo gostava também, porque era um negócio também que ninguém tinha visto ainda na época. Mas apesar de ter tido aquele Pit Fighter já. Não, e Mortal Kombat, né? Antes era. É. Só que Mortal Kombat é gráfico realista com pessoas, né? Atores. Né? Cara, mas tinha várias coisas bacanas, vários elementos que eram bem do Killer Instinct. Primeiro eu achava aquela trilha sonora, assim, meio eletrônica, meio dark, assim. Killer Instinct fala. Do Killer Instinct é muito boa. O que vem na cabeça é Combo Breaker, né? Então, isso que eu ia falar, cara. A gente usava isso aí até no trampo, assim. Quando o cara falava um negócio, o outro respondia em cima, aí vinha um terceiro e falava assim, Combo Breaker. Cara, é muito animal, cara, é muito animal. E também, tipo, o que eu achava original da época, ele misturava personagens futuristas, dinossauro, coisa. Tinha um universo dele, assim, acho que é um jogo que tinha personalidade. Ele era bem dark também, né? Cara, o que eu sempre lembro é do Cinder, que é aquele todo apelão lá, que era um alienígena. É o Homem também, Tocha, o Cinder. É, lava, né? Tocha humana. Cinder, aí tem aquele que era o de gelo, aí tinha o dinossauro, o índio, tinha o lobisomem. Era só personagem maluco. O índio já era no 2, cara, o Chief Thunder, não era? Não, o Thunder era primeiro. Não, tinha um também. Então, mas depois, se a gente puder, vamos tentar colocar duas fotos da versão arcade do Super Nintendo comparação, pra o pessoal ver a diferença brutal que é. Ah, é brutal, é brutal. O recurso que eles tinham na máquina, na época, era muito maior. Então, mas o problema disso é que... Não dava pra competir com gráfico de bar, né? Vocês sabem que a máquina tinha HD, a máquina do Killer Instinct? Ah, é? Quem já baixou em emulador, roda no MAME, né, e eu já fiz isso, né? Às vezes eu parava a ver na abertura de Killer Instinct 2, eu carregava no MAME pra ver a abertura, tem uma IA, tipo assim, você fazer a ROM dele funcionar diferente das outras ROMs do MAME. Tem uma ROMzinha básica, né, com um ponto BIM lá pra iniciar, e depois tem um ponto CHD, que era uma ISO do HD, era um formato precário, assim, de ISO, que era o HD, cara. A máquina tinha um disco rígido, velho, de acho que de 130 mega, um negócio assim na época. Megabytes, não era megabits, não. Era um disco de capacidade grande, então, pra época. Cara, eu cheguei a ver umas fotos, assim, né, dos caras na época postaram na internet, né, os caras que dumparam a ROM. Era Seagate o disco da máquina, velho. É por isso que essa máquina nunca chegou nos barzinhos, sempre ficou no shopping. Sempre ficou no shopping, era uma máquina caríssima, cara. Então, o problema para o port do Super Nintendo ter sido tão ruim é porque o jogo saiu em 95, né, e o Ultra 64 na época, né, que depois virou o Nintendo 64, era para ter saído em 95 também. Então ele foi planejado para ser portado pro 64, não pro Super Nintendo. É. E foi era... também, né? Ele teve uma versão dele para 64. Foi. Uma versão. Que também não ficou bom. Ficou muito ruim, né? Por sinal. Porque daí eles eram. Tipo, o cenário era 3D de verdade e os personagens ainda eram o mesmo esquema de renderizado. Eu também não gostei, não. Vamos aproveitar o ensejo, né, e entrar na era, assim, a era de ouro da Rare, né, da Rareware, né, que foi no Nintendo 64. Então, com o lançamento do console novo da Nintendo, ela tinha as principais equipes trabalhando em jogos grandes e demorados, ou seja, ela estava trabalhando em grandes produções da Nintendo, né. A Nintendo, ela conseguiu a licença para fazer um jogo do filme 007 GoldenEye e deu na mão da Rare. E os caras da Rare, como bons ingleses, né, quiseram fazer puta jogaço. Como bons ingleses, vai saber, né? Que é porque, vai saber se porque eles eram ingleses, né, a Nintendo falou assim, os caras já são britânicos mesmo, manda o 017 pra eles, né. Etnocentrismo, assim, né. Porque se você for ver bem, a maioria dos jogos de 007 mesmo, ou jogos de filme, são sempre uma bosta. O 007 GoldenEye, ele é uma grande de uma exceção, justamente por isso, eu acho que os caras pegaram pra fazer com muito gosto, sabe, tipo, falaram, não, vamos revolucionar o videogame. Eu lembro que nessa época ainda tinha comercial de videogame na TV, e eu lembro do comercial do GoldenEye, e ele falava, nossa, inteligência artificial que vai surpreender você, não sei então, o quê. Mas tipo, não foi isso que aconteceu, tipo, eles não pensaram desse jeito. Foi cagada, pode falar. Sério? Mas tipo, o jogo de filme e tal, normalmente eu acho que o jogo de filme que ficou bom só foi o GoldenEye mesmo, cara. Mas foi por isso mesmo que a Nintendo passou pra Rare, porque era um jogo de filme e ninguém esperava nada. Que jogo de filme tem histórico de ser jogo ruim, né, cara? Então, um jogo mas de coisa mas já passou que... logo pros britânicos lá, que era do 007, os caras fazem meio. Você acha que os caras então tiveram uma motivação, assim, uma motivação patriota pra fazer eu aquele jogo. Eu acho que juntou um pouco de talento dos caras e muita sorte também. Sorte e patriotismo? Pode ser. Acho que patriotismo sim, cara. Ah, bacana. E, bom, como a Rare não queria arriscar muito tempo nem dinheiro num jogo de filme, né, deram projeto, no caso, pros programadores do Killer Instinct. Porque né? Os programadores principais dele estavam num grande jogo que ia demorar mais, né? Uhum. Então, tipo assim, você vê, o GoldenEye, eu acho que foi um dos grandes jogos daquela geração. E ele foi dado, digamos assim, pros caras que não eram os caras mais ferrados dentro da Rare. Olha isso. É, foi o primeiro jogo que o Martin Hollins fez com ele estando no comando, pra vocês terem ideia. É, eles deram pros caras que eram programadores do Killer Instinct, né? Uhum. Eles não eram nem os game designers, eram os programadores. Eu acho até que isso também faz parte do sucesso do GoldenEye, porque eles devem ter tido vontade de mostrar muito serviço nesse caso, né? É. Eles devem ter feito. Ou também assim, porque os caras pensavam diferente. Eles não pensavam como um, entende? Os caras pensaram fora da caixinha. Que justamente não estava acostumado a fazer jogo daquele tipo. Isso que eu acho interessante de você arriscar. Igual quando deram o Metroid pra Tecmo fazer. Uhum. Tipo assim, os caras... Ou pra Retro Studio, né, também. É, foi completamente diferente, assim. Os caras que, meu, sabe, vai fazer um jogo completamente... Ah, quando deram Donkey Kong pra Retro também Studio. É, cara. Um outro motivo que eles mandaram também pra um time que não tinha muita importância é porque o filme já tinha saído há 2 anos também, o GoldenEye. Uhum. Era um filme, tipo assim, não era um lançamento. Não ia pegar, sabe, a onda do filme. Então tinha tudo pra dar merda. É, mas aí no final o jogo saiu tipo com vários elementos que até hoje são vistos em jogos de FPS, né? Então, eu acho que por ser de um filme mais velho, é até uma vantagem do que ser lançado junto com o filme, porque aí não tem aquele prazo apertado, né? Também. E isso eles não tiveram mesmo, eles tiveram tempo suficiente pra fazer. Porque normalmente os jogos do time saem ruins por causa do prazo apertado que eles têm que fazer, né? Tipo os jogos da Electronic Arts, né? Não sei se vocês lembram, mas o que a gente jogava de FPS antes do GoldenEye era Doom e Quake, meu. Se a gente, tipo, depois do GoldenEye, que teve essa dinâmica de, tipo, ter um multiplayer legal, de na ter, realidade, sabe, várias mecânicas. Eu acho assim, que o GoldenEye foi o precursor, foi o jogo que provou que jogos FPS eram possíveis em console. Exatamente. Sim, GoldenEye, eu acho que foi o jogo mais relevante que a Rare já fez na carreira. Eu acho também que foi o jogo mais... Não, não sei, eu tenho dúvidas entre Donkey Kong e GoldenEye. Eu acho que o GoldenEye, ele deixou mais filhos, assim, ele foi mais importante pra indústria do que o porque hoje quem domina, não, né... Concordo, é, tem razão. Hoje quem domina é o Call of Duty. Com certeza você vê lá que o Call of Duty bebeu nas águas do GoldenEye. Todos os FPS, GoldenEye não era possível. FPS era um negócio que ninguém acreditava em console. Era coisa de PC. GoldenEye foi o primeiro FPS. E se realmente a gente tem uma onda de FPS hoje, se o grosso do mercado de FPS é console, é porque um dia existiu o GoldenEye. GoldenEye que plantou a sementinha lá atrás. Realmente eu concordo. Porque o Donkey Kong, ele era revolucionário visualmente, mas o Donkey Kong, ele era um jogo de plataforma. Mario já tinha inventado aquilo ali. Eu acho realmente que é o mais... Eu concordo, mudei de opinião, Bubbles, no meio do cast. Então, lá, tá. Mas, Lista, pode falar as coisas que ele trouxe em primeira mão? Bom, vamos lá, né? Então, tipo assim, a ideia dos caras, na realidade, foi fazer um rail shooter, né? Aí eles mudaram de ideia porque tinha um controle analógico, né? Então dava pra fazer uma jogabilidade mais livre. Então, uma das inovações do jogo foi ter dado um dano diferente pra cada ponto do corpo que você atira. Né? Então recompensava a precisão do jogador, ou seja, headshot. Então, isso quando eu tava pensando, quando eu li, foi uma coisa que eu fiquei de boca aberta, assim. Nenhum jogo de PC antes tinha feito isso. Você, tipo, dar um headshot. Headshot hoje em dia é sinônimo de FPS. Sim. Eu lembro que você jogava Doom, ele virava só pras laterais, ele não virava nas diagonais, nem pra baixo, nem nada. E assim, você só precisava ter o personagem que você fosse atingir no meio da sua tela, independentemente de onde tivesse seu mouse. E não era, preciso, né? Não, até não, o Quake, você tinha a precisão, mas eu acho que ele não tinha diferença de dano, né? Tanto fazer se acertar no pé quanto na cabeça, ele não... Era o mesmo dano. Ah, conceito. Cara, meu, isso é chocante, eu não sabia que era coisa da Rare. Tá vendo? Se hoje em dia você dá um headshot na cabeça... Sabe o que eu achava engraçado também do GoldenEye? Se tu desse um tiro na bunda do cara, ele começava a sambar, tá ligado? Isso era fantástico. Isso era uma coisa que você não via em jogos. Por exemplo, eu já cheguei no GoldenEye, eu chegava por trás do cara, tinha um cara na fase do banheiro que ele sempre tava de costas, assim, eu chegava... E se você não fizesse nada, ele ficava, tipo, tentando espantar uma mosca perto dele, ficava se mexendo, dava uma ajeitadinha na calça e tal. Era o tipo de coisa que você não via muito em jogo. E aí você dava um tiro na bunda dele, ele pulava, assim, punha a mão e ficava, tipo... Ou se você acertasse na mão, ele também fazia, tipo, como se a mão estivesse doendo. E eles morriam de várias formas diferentes, assim. Tipo, às vezes você atirava, ele caía de um jeito, às vezes ele agonizava, às vezes ele já caía direto pra trás. Então, e assim, era o tipo de... E ele te perseguia pela fase também, né? Ele não ficava só... Se ele te visse, ele não ficava só naquele lugar que ele era programado pra ficar. Ele corria atrás de você a fase inteira, assim. Eram várias questões que deixavam... Pra época, era deixar o jogo muito realista, assim. E sabe que, tipo, também tinha um... Eu uma vez bugou meu GoldenEye loucamente. Eu acho que isso nunca aconteceu com ninguém. Que sabe aqueles cientistas que não fazem nada? Se você der tiro neles, então eu comecei a dar tiro um de sacanagem, dando tiro no joelho, dando tiro na bunda dele, só pra irritar, tá ligado? Tipo, torturando o maluco. Aí uma hora ele tirou uma arma do nada de dentro do negócio e começou a girar o soldado. Isso. Eles fazem não, mas mal. Isso aí é só uma fase. Isso aí é só tem uma fase. Tem uma fase lá que os cientistas são todo. Todo bugado. É, todo. É normal mesmo, sabe? Eles não têm arma, não tem nada. Mas assim, isso tem uma fase que eles têm, por exemplo, dependendo do nível de dificuldade que você tava. Se você deixasse no mais fácil, você podia atirar ele nem sempre. Agora, se estivesse já no médio ou pro difícil, ele fazia essa parada de tirar a arma e atirar em você. Outra coisa também era as missões no jogo, né? Porque jogos como Doom ou como Quake, eles só tinham como objetivo chegar no final do percurso. Entrar e matar todo mundo só. É, entrar e matar tudo que tivesse movendo na tela. Agora, o GoldenEye não, ele tinha objetivos, tinha fases que se você matasse determinado personagem, você não passaria, como cientistas, por exemplo, ou personagem. Então, essa foi uma das inovações do jogo, que ele foi o primeiro a ter uma campanha mais focada em realizar o objetivo, ao invés de você sair atirando em todo mundo, né? E ele também tinha um sistema que os guardas, eles detectavam se você atirasse demais, então estimulava você a jogar de maneira mais tática. Então, digamos assim, ele foi o primeiro FPS extremamente tático, assim, digamos. E de acordo com o seu nível de dificuldade, tinha objetivos diferentes também. Tinha mais objetivos se você estivesse no modo 00 lá, que é o mais difícil. Porque o GoldenEye foi um jogo que eu fiz 100%. Acho que talvez tenha sido o único na vida, assim, que eu realmente fiz. Platinou, né? Platinei, tipo, eu fiz. Eu passei todas as fases no nível mais difícil, eu abri todos os personagens, eu abri todas as duas fases secretas que tem no jogo e passei ambas no nível mais difícil também. Mas sabe por que isso? Porque eu só tinha um jogo. Porque o 64 não tinha jogado nenhum. Por isso. Não, verdade. Mas assim, é que tinha jogo. Era muito difícil, meu. Você não tem noção do quanto era difícil jogar. Era difícil, sim, cara. Eu também completei 100% o GoldenEye, cara. Incrível. E sabe, cara, muita gente jogou na época, né? Tinha um multiplayer daqueles dos mais viciantes da GTA. Cara, aquele multiplayer era. Nossa, tenso. E aí o multiplayer do 007 se confunde com o cast de locadoras, porque era o que mais tinha na locadora, era a gente jogando o multiplayer do 007. Era o que tinha no 64 em locadora, era isso, né, meu? É. O pessoal só jogava o GoldenEye só. E era um negócio legal, porque era melhor, era quatro controles jogando no multiplayer, era muito da hora jogar isso. Cara. É, assim, pra época que não tinha multiplayer online nem nada, era o que havia de mais difícil, né? O que a gente mais jogava, assim, era o GoldenEye multiplayer pra quatro pessoas, jogo de corrida, qualquer jogo de corrida de carro e Star Fox, cara. É. Incrível, incrível. E tem mais uma coisa, né? Um item, né? Que GoldenEye foi o precursor também, né? A gente já falou de multiplayer, já falou do dano diferenciado, a gente já falou de jogar taticamente, focar em objetivo, em inteligência artificial dos guardas. E, por incrível que pareça, GoldenEye foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa a ter reload nas armas. Ou seja, cara, praticamente quase tudo que existe em FPS hoje em console... e até dos FPS de PC, GoldenEye que transformou isso em... Cara, ou seja, GoldenEye, obrigado por existir o Homem Mal, porque eu sei que se não existisse GoldenEye, nem a gente teria o Homem Mal pra falar de FPS de cast, né? O Homem Mal gostar de RPG, assim, tá ligado? É um chupa Homem Mal também, né? Puta que pariu, cara. E tudo isso feito por uma equipe de caras que nunca tinha trabalhado assim num jogo, só eles, né? Feito por um monte de iniciantes. Cara, esses estagiários eram bons, hein? Realmente, você vê assim, é um mérito pra carreira deles e pra história do videogame que até hoje repercute assim em todas as plataformas, né? Você vê que jogos como Call of Duty e uma série de outros até hoje buscam nessa fonte aí. Cara, como você falar da história da arte sem falar do Da Vinci, assim. Não, eu acho que hoje a gente vive o auge do que esses caras criaram. Hoje a gente vive o auge. Eu não sei se na próxima geração essa onda de FPS vai se manter ou vai cair. Né? Não sei, que tá caia. Vivendo. Eu não sei, eu acho assim, eu não acho que vai cair por causa da qualidade dos jogos que tá fazendo, mas acho que tá bem saturado. Então acho que vai ter aquele público foco, né, e deve cair na próxima geração essa onda de FPS. Eu acho, né, porque a gente tá tendo pico agora. Mas vamos lá, e continuando a história da Rare, né, já que a gente acabou falando de vendas, o GoldenEye ele vendeu 8 milhões de unidades. Cara, 8 milhões de unidades é no mercado daquele tamanho, no 64, que não existiam 8 milhões de 64. Não existiam 8 milhões de 64. Não, vendeu bastante, porque o PlayStation vendeu muito mais, né. Então, e quando o pessoal fala que a Sony deu sorte, né, eu acho engraçado. A gente tá falando das inovações do GoldenEye, a gente tá falando só da Rare, né, que era metade dela, que trabalhava sob a supervisão da Nintendo e tudo, mas, pô, a gente tá falando só da Rare e a Sony não derrotou um inimigo, assim, bestinha. Não, qualquer. Na verdade, assim, eu posso falar disso com a maior autoridade, pra quem tinha o 64, o GoldenEye era o orgulho do dono de um Nintendo 64. É. Ele era o que você poderia justificar quando um cara do PlayStation viesse tirar uma com você, entendeu? É. Você podia falar assim, não, mas vocês têm um jogo que nem o GoldenEye? Eles iam falar, não. Eles iam só falar depois que saiu o Medal of Honor, que é praticamente a mesma coisa. Não, então, não é praticamente a mesma coisa não, meu. Não, só assim, eu tô falando que a mecânica é a mesma do Play 1, o medalha de honra do PlayStation 1. Sim. Mecânica igual. Mas assim, é a mesma coisa, por exemplo, quem tem um PlayStation 3 hoje falar que pode jogar Uncharted, entendeu? Era tipo quase o mesmo nível de resgate, né? E outro lançamento dos caras, né, também da Rare, foi o Diddy Kong Racing, que foi feito pelo Miyamoto, né? E seria ele deu a ideia, mas foi feito a pedido do Miyamoto e que seguia a ideia aí da fórmula do Mario Kart, digamos assim, era um Mario Kart alternativo. Bastante esse jogo, era legal. Cara, esse jogo é legal, cara, porque tinha avião e tinha barco também. Nossa, tem uma raiva daquele elefante, que é um sabe? Lembro. Assim, ele era clone do Mario Kart, mas ainda assim era divertido, né? É, porque tinha avião, cara, tinha avião. Era legal mesmo. Bom, e aí, né, em 97, aconteceu uma coisa chata, né, vários funcionários, uma quantidade grande de funcionários da Rare, eles deram linha, eles pediram as contas aí como protesto pela carga pesada de trabalho. Os caras estavam trampando demais. Então, mas isso, eles sempre foram uma das coisas que a Rare tem sendo desde o começo. Eles sempre trabalhavam que nem uns animal. É porque, por isso que eles fizeram 44 jogos lá só dois caras, né? E assim, eles não eram só. Eles não obrigavam só os funcionários a trabalhar, eles trabalhavam que nem os animais também. Uhum. Mas os caras eram workaholics, né? Eles então, eram, É aquilo. Uhum. Então, os acho que quem trabalhava é aquilo. Os caras, eles eram grandes designers e programadores, mas não eram administradores. Então, esse é o complicado. Quando você tem gente que é talentosa pra uma coisa, tendo que desempenhar um papel, porque a empresa cresce, que não é o dele, né? Então, essa galera aí que saiu, eles já chegaram até a fundar uma outra empresa, mas não deu em nada. Eles não eram tão bons. Sabe o nome da empresa? Não lembro, mas não deu em nada a empresa. Não lançou nada. Não, e eles não lançaram nada, mas, né, enquanto isso, a Rare 98, né, a Rare, lançou Banjo-Kazooie, que seguia a fórmula do Mario 64, foi um jogo que teve um bom sucesso comercial também, né. Em 99, ela lançou o Donkey Kong 64, que foi o primeiro jogo a trazer aquele cartucho de expansão de memória do 64, ou seja, acho que o negócio começou a ficar pequeno, né. Graças a ele, ter usado o Majora's Mask. Só uma coisa curiosa aí, que se for ver o Super Mario 64, ele segue mais ou menos com a fórmula da Rare, né? Que é aquela coisa de colecionáveis, né? Tipo, o que o Donkey Kong tinha no Super Nintendo. Foi depois que o Miyamoto tomou bronca lá, né? O Miyamoto tomou bronca e ele, pô, então vou fazer um Mario melhor no próximo videogame. Mas é legal isso acontecer. Isso com gente talentosa, o desafio é bom, cara. Subir ladeira é bom. Porque o Banjo-Kazooie, ele é exatamente o que é o Mario 64, só que tudo melhorado, assim, né? Uhum. A jogabilidade é mais completa, os cenários são maiores, tem mais... É bem legal, cara. Pena que eu nunca consegui terminar Banjo-Kazooie, cara. Eu tô até hoje pra terminar. Eu também não, meu. Eu acho que poucas pessoas conseguiram passar daquele desafio. Cara, eu vou pegar um dia aqui no emulador e vou terminar o jogo 100% aqui, cara. Cara, se eu não me engano, não sei se é Banjo-Kazooie... Não, acho que é Banjo-Tooie que tem na Xbox Live Arcade, né? Tem os dois, né? Tem os dois, então. Também quem quiser comprar aí, dá um confere. Então eu pego. Espera uma oferta aí. Tá caro, mas tá caro o negócio lá. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas também, esses jogos aí, né, do 64, eram tipo o suprassumo do 64, esses aí, né? Acho que o que tinha de melhor no 64 era a Rare, né? Ah, com certeza. Ah, cara, a Rare é Nintendo. Tipo, Os jogos do 64, a maioria são da Rare. Até os da Nintendo não, eram são bons, só que tinham pouco, tá ligado? É. Tipo, tinha o Mario, tinha o Star Fox e tinha o Zelda, cara. Uhum. Não, mas tipo, era acho que até bem equilibrado, assim. Se você for pegar... Olha, e tinha um Smash Bros. Também. É, então, Smash Bros. Eu esqueci. Mas, cara, você tá falando de quatro jogaços, né? Ó, Mario 64, Star Fox 64... Smash Bros. Oh, mas só corrigindo, o Star Fox também era da Rare. Ah, era não. É. O primeiro não era, não. O primeiro, o 64 não era, não, hein? Cara. Então, não, o Miyamoto fez, mas a produção, pode ver, quando você liga o Star Fox, tem o símbolo da Rare. Tem não, cara. Tem não. Tem certeza? Cara, eu terminei esse jogo mais de 200 vezes. Ah, então tudo bem, não vou discutir. Deixa eu perguntar pro irmão mais novo. Agora ficou a disputa aqui estabelecida. Vocês vão apostar alguma coisa? Ou você vai arregar já, Pascoal? Ele foi perguntar pro irmão dele. Cara, o símbolo que aparece é o Nintendo. O Pascoal foi perguntar pro irmão dele. Uhum. Ô, louco. Não acredito. Gente, vocês estão vendo... Meu irmão confirmou aqui que é só... Meu irmão também é mó fã do Star Fox. Ele confirmou que é só da Nintendo mesmo. Ah, é? Só da Nintendo? Cara, é bom. Seu irmão é bom, cara. Pô, ele fechou milhões de vezes também. Pensei que ia rolar uma aposta aqui. Então, mas, pô, acho que a Nintendo fez quatro jogaços, assim. A gente pode contar da Rare aí, GoldenEye. A gente não terminou a história da Rare. Vamos continuar, né? É, vamos continuar, que agora começa a ficar bom. Agora começa a ficar bom o negócio, né, cara? Acho que começa a ficar triste, né? E, bom, eles lançaram Donkey Kong 64 em 99 e em 2000 eles lançaram Banjo-Tooie, né? E aí começa, digamos assim, o início do fim. Né? O início do fim. Com o sucesso que GoldenEye teve, né? O time de desenvolvimento começou a trabalhar em um outro jogo de tiro, né? E ele tinha a mecânica baseada na luz e no escuro, né? Da Dark and Light, né? E não era Alan Wake ainda, né? mas era um jogo chamado Perfect Dark, né? Que os caras começaram a trabalhar. Só que depois de 14 meses, o Martin Hollins, né? O cara que trampou pra caramba no GoldenEye, né? Ele deixou a empresa e foi trabalhar no desenvolvimento de GameCube, né? Então, tipo, o cara, acho que ele saiu da Rare e foi pra Nintendo, né, velho? Foi pra Nintendo. Uhum. E logo depois, mais dois membros importantes do time também deram linha da Rare. Então, o jogo passou pra outro time e a mecânica de claro e escuro, né, escuridão e luz foi substituída, mas o nome foi mantido. Uhum. Né? Então, é interessante porque esse jogo saiu pro 64? Saiu pro 64. Saiu pro 64, cara. Mas esse jogo era bom, cara. Ele era. Nunca vi. O jogo o nome não faz sentido nenhum com o jogo Perfect Dark. Bizarro. Mas, ó, o jogo ele foi bem aceito pela crítica, só que ele só vendeu um quarto do GoldenEye. Ele vendeu 2 milhões de unidades, que não é uma venda ruim, só que aí os caras esperavam o próximo GoldenEye. Logo, mas ele, então quer dizer que ele teria uma linguagem diferente, visual. Ele seria um outro jogo, né? Ele seria baseado no... Ele é uma espécie futurista. É. Mas nunca chegou a sair nada dele porque os caras não levaram a ideia pra frente, né? Uhum. Ah, legal. É. E o jogo, ele. É aquilo, foi bem aceito pela crítica, mas o GoldenEye vendeu 8. É. Perfect Dark vendeu 2. É tipo o Shadow of the Colossus, né? Foi bem aceito pela crítica, mas não vendeu muito. É, já começou. Não, mas ele ainda vendeu mais que Shadow of the Colossus. 2 milhões. Shadow of the Colossus nem 1 milhão vendeu, cara. E olha que o mercado era menor nessa época. Ele já foi, por exemplo, praticamente o primeiro fracasso. Não fracasso, né? Mas a primeira. Vamos dizer assim, a decepção da Rare, né? Uhum. Ah, é. E apesar disso, a Rare ela tinha mais um jogo de mascote pra lançar. Então ela resolveu fazer uma coisa inesperada, né? Alguma coisa que não tinha sido feito antes. E dentro da Nintendo, olha só. Dentro da Nintendo. Ou seja, ela foi transformar o próximo jogo de mascote dela num jogo pra adultos. E aí nasceu, né, em 2001. Conquer Bad Fur Day. Exatamente, cara. E o jogo era para maiores de 17. Então não houve promoção da Nintendo. Isso, cara, é um feito, né? Pra... Porque você, cara, colocar você... um jogo para maiores de 17 na Nintendo, né? É muito contraditório isso. Não, cara, você olha, mas sabe qual foi também a época, nesse caso, era, por exemplo, que os jogos mais adultos no PlayStation estavam ganhando mercado. É. Então eles tentaram investir também numa linguagem mais adulta no Nintendo 64. Acho que o problema também foi porque era um jogo assim, era pra adulto, mas era um mascote ainda por cima de tudo, né? Era um jogo, o conteúdo dele era pra adulto, mas a cara dele era pra criança. É, e tipo, você olhava a capa, cara, você ia na loja comprar seu joguinho lá, e você olhava a capa, e você chegava, pai, compra esse jogo do esquilinho pra mim. Aí você chega em casa, o cara xingando, falando palavrão, bebendo cerveja. É. Dando tiro. E aí acabou que não vendeu nada, né? Pô, mas esse jogo, o pior que não vendeu, esse jogo é muito bom, cara. Ele é, então, ele foi muito bem aceito pela crítica também, mas não vendeu. É, eu acho que aí a questão foi, os caras tiveram uma ideia boa, só que aquilo, aí também você tem que se... Você não precisa enxergar o tempo inteiro o mercado, mas tem que se posicionar algumas coisas, né? E, meu, é que é fogo, cara. A Nintendo é uma empresa que eu falo que ela é muito tradicional, ela é genial, mas ela é muito tradicional e conservadora quando se trata, pelo menos naquela época, né? Hoje acho que já mudou mais, mas é quando se trata de violência associada aos games. Na realidade, eu acho que eles têm todo um cuidado com essa parte, né? Uhum. Porque isso sempre foi um problema, né? Então tem empresa que consegue transformar isso em algo genial e fazer o jogo vender mais, caso clássico da Rockstar, né? Mas uhum. Já a Nintendo é o contrário, né? Sempre foi muito conservadora com isso daí. Então acho que eles estavam na empresa errada, velho, nesse uhum. momento, assim, tipo, não era, e a ideia não era pra isso, não era pro momento. Apesar disso, a Rare também estava desenvolvendo um jogo pra GameCube chamado Dinosaur Planet, né, e o Miyamoto achou que o jogo ele parecia muito com a franquia Star Fox. E nessa hora ele tava drogado, com certeza. Muito, muito drogado, e pediu pra acrescentar personagens do Star Fox no jogo. Então, mas só que o jogo não ficou nada parecido com Star Fox. Aí vai uma pergunta pra quem jogou Dinosaur Planet. Tinha o Sleep, o Rex... Tinha, cara, claro tinha que tinha. Sapão, era uma mano. Merda aquele jogo, cara. Pô, cara, os caras zoaram o sapão, meu. Ele tava adolescente já nesse, né? Porque no Star Fox ele era criancinha. É, ele só foi ficar adulto no Star Fox do... Ah, foi ficar adulto no Mass Effect, né, cara? É, também. Mas no DS ele se casa, cara. É, ele era um girino, né, cara, no DS, cara. No DS ele se casa. Sabe o que eu acho? Vendo a história, assim, por completo da Rare, né? Dá a impressão que Miyamoto meio que sabotou ela, hein? Vocês não acham isso? Porque acho que ele ficou com raiva... ele ficou com raiva ali do pessoal da Nintendo falar pra ele fazer jogos parecidos com o da Rare... Aí ficou dando ideias ruins não, pra mas eles, até antes disso, quando ele falou, quando eles deram um jogo pra Rare escolher lá, quando foi o Donkey Kong, eles deram só os piores. Só. É, então, eles conseguiram, mas, né? É. Mas será que era o Miyamoto que fazia a escala de trabalho dos caras? Ah, com certeza. Os caras depois pediam a conta, foi uma... É mesmo, cara, né? Aí o cara me bota logo minha franquia favorita pra estragar, tá ligado? Então, mas o jogo é ruim ou o jogo não é um... Cara, o jogo é ruim, cara. O jogo é ruim. Sério, assim, tipo, fala até que, mas é sei lá o quê, mas o jogo é ruim, cara. Porque, tipo, tu tem... É um jogo... Você pega o Star Fox, que é um jogo de nave. Aí você pega o cara e bota ele pra, tipo, bota tipo um hack and slash, tá ligado? E com um dinossauro. Tipo, o que que tem a ver? Essa foi a crítica que eu ouvi na época também. Tudo bem que eles botaram a Crystal e tal, que é uma personagem até que ficou legal depois, mas o jogo é ruim, cara. Incrível. Aí depois minha mãe ainda me fala assim, mas o Star Fox não é pra ser só um jogo de nave. Aí eu fico puto com ele até hoje por causa disso. Ai, ai. E aí, digamos assim, começa a fase negra, né? Que começa a fase Microsoft, né? A Rare foi comprada pelo diabo, né? Foi vendida pro diabo. Na realidade, cara, eu concordo com essa afirmação, que eu acho que as duas maiores desonestidades que fizeram com o jogador no mercado, assim, na indústria, a Microsoft que fez, mas isso é assunto para outro cast. Tudo bem, né? Então, no início dos anos 2000, né, a Rare queria mais dinheiro e a Nintendo não estava disposta a dar, né? Então, a Nintendo resolveu vender a empresa, né? A Rare decidiu ser comprada por outra pessoa. Aí quem tava interessado era a Activision e a Microsoft. Se ele tivesse comprado pela Activision, eu tava fazendo Call of Duty hoje. Pô, será, cara? Eu não sei. Eu acho que sim, porque cara. São duas compras, digamos assim, são dois compradores tensos, né, cara? Você trampar pra Activision e trampar pra Microsoft não deve ser... É que tipo, quem faz o Call of Duty Show é a Infinity Ward ou é a Triarte? Com certeza tem mas já teve várias encrencas aí da Infinity Ward com a Activision. A gente sabe que não é fácil não, a pressão é muito grande lá dentro. O dono saiu, o dono da Infinity Ward saiu. Então, já a Infinity Ward já teve vários problemas, assim. Uhum. Mas isso também é assunto pro outro cast. Então... Então, porém, né, é que a gente tá falando também de uma empresa que tem uma baita história na indústria dos videogames. É impossível a gente não tocar em outras empresas e outros assuntos, né? Acho que a gente ter falado de tantos assuntos para outros casts é sinal do que a Rare representa, né? No mercado. Ou seja, é impossível falar dela sem vir outras ideias na cabeça. Até o cast da brainstorm de cast no cast de Rare. Então, mas vamos ver se na fase negra vai continuar. ou vão dar ideias de casts negros. É. Então a Microsoft e a Activision elas se mostraram interessadas, né? Porém a Activision desistiu do negócio, né? Abendou e acabou sobrando para a Microsoft. A Nintendo tinha o direito, né, por contrato, de pagar o mesmo valor que a Microsoft oferecesse. Então eles ofereceram o valor que nem a Nintendo estava disposta a pagar. Ou seja, $377 milhões de Obamas. Que na época não eram Obamas. Eram o quê, cara? Nem lembro. Eram Bushes. Eram Bushes. Não, eram Clintons, né? Eram Clintons, né? Caraca. 377 milhões de Clintons, cara. Então, o acordo foi fechado em setembro de 2002, né? E o nome voltou pro nome original, né? Rare. É. Né? E aí, o primeiro jogo lançado pro Xbox One foi um jogo chamado Grabbed by the Ghoulies, em 2003, só que ele não foi muito bem recebido pela crítica nem pelo público. E aí eu vou falar, cara, eu joguei bastante esse game, eu terminei ele, era um jogo legal, cara, era um jogo divertido. É um jogo divertido, cara. Era um misto, assim, de casa mal assombrada com plataforma, assim, não. Então, tipo assim, você tava como se estivesse num sonho ruim pra... Não era um sonho ruim, tipo assim, você tava na estrada e o carro quebrava, tava chovendo, você ia passar a noite no castelo, o castelo era assombrado. Só que esse castelo assombrado não era um game de terror, era meio pastelão, assim, né? Tipo Luigi's Mansion. Isso, tipo Luigi's Mansion, cara. Minha namorada na época gostava, né? A namorada que eu tinha na época adorava jogar esse game, olha isso, velho. Uhum. Então, o jogo não era um jogo ruim, não, mas também não era um jogo, ó, né? Nada que lembrasse coisas que a Rare tinha feito quando tava junto com a Nintendo. É. E nos próximos anos também que passaram, né, a Rare também lançou muita coisa para Game Boy Advance ainda, né? Uhum. Em 2005 ela lançou o remake do Conker para Xbox, né, e com modo multiplayer. É, mas foi lançado. Na verdade já tinha multiplayer no antigo, só que se eles botaram online, né? É, então, esse era online porque tinha Xbox Live na época. Reload. E esse jogo, cara, assim, se você olhar o gráfico dele, ficou muito legal, cara. É lindo, cara. Na tela de apresentação eu lembro, tipo assim, até a textura do pelo do Conker, assim, era um negócio impressionante. A textura do pelo é muito bem feito, é muito bem feito. Inclusive, isso já dá uma ideia pro outro cast, que é jogos que eu mais espero. Eu tô esperando até hoje o Conker Bad Fur Day 2. Ele vai esperar sentado, então. Vou esperar sentado, porque tem continuação no final. Uhum. Pois é, então, mas aí o que acontece? Ele lançou o remake, mas não fez muito sucesso, até porque o Xbox estava no fim da vida, né? O Xbox foi um console que morreu aí precocemente, porque a Microsoft tinha que correr, né, para poder lançar outro videogame antes. Então ela rapidinho tratou de matar o primeiro Xbox. Né? Então, pro lançamento, só que aquilo, né? Mataram o Xbox, mas a Rare estava trabalhando em jogos pro 360. É. Então, pro lançamento do 360, lá no final de 2005, a Rare tinha dois jogos novos. Perfect Dark Zero, que era um prequel do original, né, um jogo que vem antes do outro Perfect Dark, né, e o jogo não conseguiu ter muito sucesso, porque ficou na sombra de Call of Duty 2. Na realidade, eu acho que o jogo não teve sucesso por duas coisas. Primeiro, que a grande base de fãs de Perfect Dark, que não era uma grande base assim, porque né, o original não vendeu muito. Não vendeu tanto, assim, 2 milhões era o pessoal que tava na Nintendo, né? É, com certeza. E o Xbox era um console completamente, digamos assim, não era muito conhecido nada na época. Eu lembro de quando eu tinha um Xbox 360, o pessoal perguntava, que é isso, cara? O pessoal olhava assim, né? Que nem um PlayStation da Microsoft? Pois é, cara, quando eu falava que era um Xbox, o videogame falou, ah, tá, é um PlayStation da Microsoft. Então eu lembro muito do Xbox sendo conhecido como PlayStation da Microsoft. Então acho que falhou por causa disso. E acho que muito, não foi tanto pela sombra do Call of Duty 2, não, viu, velho? Ah, mas eu acho que eles chegaram a competir pau a pau sim, velho. Porque ah, cara, aqueles três primeiros Call of Duty, cara, são muito bons, cara. Porque é um FPS contra um FPS, se você for ver. Ah, sim, é um FPS. Você vai comprar um FPS, né? E aí, mas... eu acho que Call of Duty, em termos de pra jogar online e tudo, não tem nem comparação, né? E, cara, aqueles três lá, primeiro, eu acho que foram os melhores, assim, questão de história, cara. Aqueles três primeiros. Mas, cara, não sei, eu acho que não. Acho que ele foi destruído pelo Call, não teve nem comparação. Então, foi destruído. Nasceu morto, cara, nasceu morto. Nasceu morto, porque é aquilo, Call of Duty tava crescendo na época nos PCs, essas coisas, então. Não tinha Halo ainda no Xbox. Então, o que também era um. O Halo 2 fez muito sucesso no Xbox One, mas não tava lançado no 360. Bom, e outro jogo, né, que eles lançaram foi o Cameo, o Elements of Power, que foi seguindo a fórmula do Banjo-Kazooie e do Donkey Kong. Ah, mas seguiu também... de longe, viu? Porque o jogo é uma bosta. É, eu comprei, então, isso paguei, que eu ia falar. Paguei $8 nele, mas legal do jogo é o manual. É, pois é, também concordo, viu? É fraco o jogo. Muito fraco o jogo. É, ele usa aquele negócio da menininha lá, que ela pode se transformar em outros monstros, né? Não, é muito chato. até o Perfect Dark Zero também não é um jogo... Cara, é um jogo mediano, velho. Tipo assim, não... Não colocaria, não gastaria meu tempo jogando nenhum desses dois jogos. Estranho, essa época eles começaram, tipo, né, nada emplacou, meu. Nada emplacou. Maldição do Miyamoto, ó. É mesmo. É, jogou cara, uma maldição o filho lá. Ferrou com o Star Fox e ferrou junto com a Rare. É. Em 2006, eles lançaram o Viva Pinhata, né, e mais uma vez eles foram esmagados, né, pelo lançamento do Gears of War. Gears of War 2, cara. E, cara, esse é o primeiro ainda, né? É, era o primeiro Gears of War, é. E aí, cara, mas também tem um detalhe, viu, velho? É aquilo, eu acho que eles estavam de novo estavam no console errado, cara, porque... Você vê, né? Agora eles iam lançar Viva Pinhata no Xbox. Viva Pinhata é um jogo de Nintendo, pô. É, então, sim. E Viva Pinhata é um jogo bom, cara, tipo... É que eu acho que o tipo de pessoa que tinha o Xbox naquela época... Né? Não. Quem queria jogar Viva Pinhata. Só era jogador de FPS, cara. Era o cara que tinha jogado Halo 1 e Halo 2, praticamente. Não é? Então era um jogador, digamos assim, que jogava FPS no PC, que estava começando a migrar pro console. Então, eu acho que esse é o perfil do jogador de Xbox. Os primeiros jogadores de Xbox. Hoje não, a gente tem um perfil mais variado. Mas, cara, não tinha nada a ver Viva Pinhata com o público que o Xbox tinha naquela época. E também não era um jogo que ia conseguir trazer outro público. Se bem que disseram que, assim, não é o público, mas disseram que esse jogo Viva Pinhata, eu nunca testei, disseram que até que é legalzinho. Ele é bom, ele é um bom jogo, cara. Eu já joguei, e tem dublado todo em português, quem quiser. É, sim, eu vi isso também. É bem bacana, né? Mas, ou seja, com todos esses fracassos aí no Xbox 360, né, em 2007, os irmãos Stamper deixaram a Rare, ou seja, os fundadores, né, caíram. Né? E quando eles fizeram aquele Banjo-Kazooie novo? Foi depois disso. Foi depois disso. Então, bom, aí com tudo isso, em 2008, né, saiu um sistema de avatar para Xbox Live, né, o Mi do Xbox, né, eu lembro do pessoal chamando de imitação. E, por ironia do destino, né, uma cópia do mesmo sistema da Nintendo. Né? E eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram depois que eles foram pra Microsoft. Eu acho também, foi a melhor coisa que eles fizeram. É que eles ainda estavam na Nintendo, entendeu? Eles estavam fazendo jogo de Nintendo e fizeram sistema de Nintendo. É, fizeram sistema de Nintendo, cara, fizeram sistema de avatar. Que é uma beleza pros caras ganhar dinheiro, né? Vender roupinha. Negocinho pra avatar, hein? Avatar, é uma coisa de louco. E, bom, eles disseram. Eles dizem que eles já estavam fazendo isso antes da Nintendo ter lançado, né? Eu tenho lá minhas dúvidas. Não tava nada. É dor de cotovelo, cara. É dor de cotovelo extrema. Os caras saíram da Nintendo e se ferraram, não deram certo. Mas os caras são do contra mesmo, né? Cadê Killer Instinct, né? Que era uma franquia aí que é violenta, podia estar na Microsoft, não tem problema, né? Cara, tô esperando isso ainda. É, até porque quando eles foram pra Microsoft, eles foram com as franquias deles, né? Então. O Conkers mesmo, podia investir mais no Conkers. Lançaram só um jogo, acabou. Lançaram um remake, na verdade. Um remake, né? Tudo bem, pra gente é fácil falar depois que passou, mas eu acho que se eles tivessem, pro público que o Xbox tinha, se eles tivessem investido num Killer Instinct novo, né, que seria um exclusivo, olha só que importante, né, seria um exclusivo, e se tivessem investido na continuação de Conker, era mais a cara. Mas então, aquilo, não sei o que... Eu acho que não era nem o que a Microsoft queria que eles fizessem isso mesmo, porque é isso que eles faziam sucesso na Nintendo. Quando a Microsoft comprou eles, comprou pensando em trazer aquele pessoal lá pro Xbox, entendeu? Vamos trazer quem faz os maiores sucessos da Nintendo pra gente. Mas aí acabou que o público não queria isso, né? Então... É, o público do Xbox não queria e o que eles fizeram não foi o suficiente pra tirar o pessoal que jogava na Nintendo. Podia botar eles pra fazer outros jogos do 007, mas... Pois é, né, cara? Mas é aquilo, eu acho que eu concordo com o Mr. Bubbles. É que você trouxe os caras pra fazer uma coisa que você não sabe fazer. Microsoft não tinha ninguém que soubesse fazer jogo de plataforma, entende? Que soubesse fazer esse tipo de coisa. Então, eles trouxeram pra fazer aquele tipo de jogo, mas aí aquele tipo de jogo não era mais o que as pessoas queriam jogar, né? Tipo, a época passou. Mas eu não acho, né, nem que a época, cara, como eu já falei até antes aí no cast, a questão é, eles não conseguiram fazer coisas que fizessem com que o pessoal largasse as franquias da Nintendo pra jogar as deles no Xbox. Agora e o público do Xbox não gosta daquelas franquias. E agora tá voltando os jogos de lutas, acho que tá na hora do Killer Instinct voltar, hein? Não sei, já teve tanto rumor, cara, eu gostaria muito, mas já teve tanto rumor. Então, em 2008, saíram mais dois jogos. Então, saiu Viva Pinhata, o Trouble in Paradise, que é a continuação do Viva Pinhata, e o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, né? Que, cara, são bons jogos, assim, mas também não são nada fantásticos. Na realidade, o Nuts and Bolts, eu acho ele até meio entediante, porque ele é mais focado em montar carrinho do que um jogo de plataforma. Eles tentaram trazer essa mecânica nova aí, só que acabou que ninguém gostou, né? É, então. Eu até tentei jogar, mas no começo era legal, nele quadradão lá, gordão. Eu adoro esse jogo. Só que ninguém gosta, né? Esse que é o. Então. Eu e mais um cara comprou, tipo. Só. Não, é tipo outro, Fable, né, cara? É, tipo Fable. Só o setista gosta. Só duas pessoas no mundo gostam. É, então. O setista e o Molinô. Então. Mas aí em 2008 também, né? Coincidiu com o lançamento de mais um Gears of War. Dessa vez o Gears of War 2. Né? E aí, tipo, era o jogo que todo o fã de Xbox, todo cara que é o público do Xbox queria. Uhum. Então, mais uma vez, tipo assim, além disso, teve o foco desviado, né? O grande lançamento do console era Gears 2. E aí, zoou, né? Mais uma vez, a chance da Rare conseguir mais alguma coisa aquele ano. Então, em 2009, eles anunciaram que o estúdio ia passar por uma reestruturação, né? E até esse ponto, todos os jogos da Rare juntos tinham vendido mais ou menos 100 milhões de dólares, né? Ou seja, lá do Xbox One até o 360, ou seja, um quarto mais ou menos do valor pago pela Caramba, Rare. Caramba, que prejuízo, hein? Que negócio, né? Mal. Puta, meu, a Microsoft se fudeu, né, cara? Isso aí. Mas se fudeu bonito, velho. Se fudeu bonito, porque pagou quase 400 milhões de dólares numa empresa, fora o trampo de ter que sustentar ela, né? E retornou sem. E a Nintendo rindo, né? Nintendo rindo. Miyamoto lá dando risada, né? Nossa senhora, vendendo 30 milhões de Marios, né? Fácil, assim. Que aí depois a Nintendo conseguiu uma segunda Rare pra eles, né? Ah, é, conseguiu. Retro Studios. É. Ah, tipo assim, usei como uma puta. Agora pega aí, Microsoft, só o bagaço pra você. Ih, cara, será que daqui a pouco a Retro também tá se dando mal porque estão dando as franquias pra eles, estão fazendo melhor que o Miyamoto? Daqui a pouco pode ser. Destrói eles. Ó, cara, se a Microsoft comprar a Retro, cara, não duvide do que vai acontecer. Se o Miyamoto lançar outra daqui praga. Daqui a pouco dá um Zelda, um Star Fox pra eles. Cara, eu quero que o Star Fox vá pra Retro, cara. Eu não quero mais ali na mão do Miyamoto, não, cara. Aí, será que vai acabar com o Star Fox, hein? E não, cara, a Retro acho que dá pra ela fazer um Star Fox maneiro. Mas ele vai ficar com ciúme e vai lançar outra praga. E é, aí já era. Mas bom, e aí chegando nos dias de hoje, né, depois dessa reformulação, a Rare passou a trabalhar com jogos pra Kinect, né, e o seu primeiro lançamento foi Kinect Sports em 2010, né. Em 2011 eles lançaram Kinect Sports Season 2, né, que é isso que eles têm feito até então. Então... Digamos assim, eles estão fazendo um jogo pra Kinect, que tem feito um sucesso aí legalzinho, mas, na boa, eu considero que o Kinect tem um software só que vale a pena, que é Dance Central, e o resto, cara... Não, mas esses dois jogos Kinect deles... Sports é legalzinho. Aquele, mas... Olha, aquele Star Wars lá do Kinect também tem um joguinho de dança legal, hein? É, então, mas eu acho que a melhor coisa que fizer que o Kinect é capaz de fazer, assim, pra você falar que é um negócio é Dance Central. É full Kinect mesmo, é Dance Central só, cara. Eu acho os Kinect Sports, assim, bem dispensáveis, assim. Então, mas ainda assim, tipo, você pensa, né? Tipo, puta, de onde a Rare veio, do que ela já fez, ela chegou aonde ela tá hoje em dia, né? Kinect, cara, Sports, fazendo jogo de Kinect, merda. Cara, só que foi, na Microsoft, foi o jogo que mais vendeu da Rare. Pois, cara, é. O pessoal que fez Donkey Kong e Country tá fazendo Kinect Sports, cara. É triste. Mas será que ela se pagou até agora ou ainda não? Talvez não, agora, não talvez ela esteja, agora tenha pago. Ah, cara, agora eles venderam a alma pro esses Bill jogos Gates, venderam, cara, bastante, o Kinect Sports, uhum, e o 1 e o 2, né? Mas, pô, a que preço? É. É, não sei, eu não vejo problema nenhum em fazer Kinect Sports, né? Até porque é um negócio é diferente, né? O que eu acho é assim, eu acredito que eles não tenham pago, né? Eu espero que eles estejam trabalhando em coisas novas, né? Eu até tenho vontade de ter um Kinect, mas esses tempos eu andei pensando, porque eu acho que ele vai ficar obsoleto, né? Não sei, eu acho que a gente tá vivendo o último ano dessa geração. Né? Eu tô achando que ele vai passar pro próximo console, mas... É, eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, cara, porque se tratando de Microsoft, cara, não dá razão pra confiar muito, né? Então, não pretendo comprar um videogame da Microsoft logo no lançamento, nem espero que eles façam retro, visto eu tenho um, gosto muito do meu, mas é um produto que demorou pra ficar bom, né? Mas, cara, eu não sei quanto vendeu o Kinect Sports, vou até dar uma olhadinha pra saber se eles... Sei lá, se pelo menos a Rare se pagou, né? Mas sei lá, o que vocês... É triste, né, cara? Tipo, assim, a gente vê uma empresa que foi tão importante, foi tão influente, que a gente comentou durante o cast, uma situação tão ruim, né, cara? Ela foi praticamente dos estúdios mais influentes no final dos anos 90 ali, né? Então, era um dos maiores, não tinha... Ela era como se fosse, hoje em dia, por exemplo, sei lá, uma Naughty Dog da Capcom. Vida. Né? A Capcom seria uma Capcom. Cara, pra mim, por exemplo, tem o... por exemplo, jogo de plataforma, cara. Tem o, todo mundo ou gostava do Mario ou do Sonic, mas eu sempre prefiro o Donkey Kong. Pois é. É que, tipo assim, como eu falei, eu não vejo nada errado em fazer Kinect Sports, mas, tipo assim, Kinect Sports, a gente sabe que é um clone de Wii Sports, cara. É. Até o nome é igual. Então, tipo assim, pra uma empresa como a Rare, fazer um clone... esse é o principal problema, jogo, cara. Eles estão fazendo o jogo da Nintendo até hoje. Eles estão fazendo o jogo da Nintendo até hoje. Cara, ó, pra vocês terem ideia, e até que não vendeu mal não, viu? Toda a série Kinect Sports junto, né, vendeu aproximadamente 6 milhões, né? Mas tem um negócio interessante. O primeiro Kinect Sports, ele vendeu 4 milhões e 200, né? E o segundo Kinect Sports, quase 2 milhões. 2 milhões por aí. E tem o Double Pack, que é os dois juntos, que vendeu algumas mil cópias. 600 mil cópias. Então, tipo... É um dinheiro legal, mas 6 milhões de cópias ainda falta muito pra pagar aqueles trocentos milhões pagos. Os, digamos assim, a dívida do que investido, eles pagaram. Né? Não foi investido, né? Aquilo foi pago pela empresa. Então, eu não sei o que foi gasto depois que você comprou a empresa, né? Tem mais isso também. Porque quantos anos eles estão debaixo da... Desde 2000, a gente tá falando de uma década, cara. Quanto custou pagar esses caras? Quanto custou a reestruturação? Então, acho que a conta vai bem além desses 377 milhões. Mas tem franquias que eu gosto, cara, como Killer Instinct, né, Conker e... Sei lá, de repente os caras tiram do baú. Tudo que elas fizeram foi legal na época Super Nintendo e 64, né? Uhum. A Rare, com certeza, é uma das minhas empresas favoritas, assim, né? Praticamente tudo, é difícil uma empresa, assim, tudo que ela faz você gostar, né? Na época, tudo que a Rare fazia eu achava bom. Pois é. Mas é isso, considerações finais aí sobre a Rare, General J... eu acho só triste, assim, que tenha acabado se perdido aí no... Acabado uma empresa que fez tantos jogos bons, acabar aí perdida no meio da Microsoft. Eu espero que algum dia eles consigam fazer aí, sei lá, um jogo exclusivo pro Xbox ou algo do tipo que venda bastante, um jogo criativo, sabe, assim, da própria deles, ou continuar as franquias antigas, que eu sinto saudade de alguns jogos deles. Perfeito. Hyde, considerações finais sobre a Rare? Então, minha consideração é: nunca mexa com Miyamoto, você pode acabar amaldiçoado. Eu faria essa consideração também. Mr. Bubbles, mais alguma consideração? Eu concordo com o que o Hyde falou. E eu espero que a Microsoft feche a Rare e fique com as franquias e passe para outras pessoas fazerem. Enterra ela logo, né? Acaba com o sofrimento, né? Acabou, né? É porque ela já morreu, só esqueceram de enterrar. Então pega as franquias e passa pra outra pessoa fazer, que quem sabe volta a ter coisa boa. Passa pra Midway, que fez o novo Mortal Kombat, ou passa pra Capcom, que dele extinte, pelo amor de Deus. Mas aí vai ter, você vai ter um personagem, um Cinder, e o resto vai ser tudo DLC, cara, se for pra Capcom. Uhum. Passa mesmo pra... Aí a fome com a vontade de comer, né? Capcom e Microsoft, a fome com a vontade de comer. Mas vai ser, acho que vai ser todos os personagens DLC. Vai ser tudo assim. Mas beleza, galera. Esse foi o nosso cast da Rare. A gente espera que vocês tenham gostado. E, bom, vamos que vamos. Até o próximo episódio, até a Rare lançar um game que presta.